começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar deixando e dar trabalho pro povo. Eu vou tentar acertar no jogo, porque na mão eu errei de novo. Ô, paixão, é como o Camarguinho diz, viu? O problema tá na gaia. Acabou com nosso casamento. Jurou em cima do altar que pra sempre ia me amar. Mentira, foi amor de mentira. E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida, o carro popular, a viagem que eu ia marcar, sonho acabou. Acabou. Vai começar de novo, bebê. Chorar de novo, passar vexame e dar trabalho pro povo. Eu vou tentar acertar no jogo. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame e dar trabalho pro povo. Eu vou tentar acertar no jogo, porque no amor eu errei de novo. Alô, Tuxipa, os caminhoneiros pra embaixo, os zumbis da meia-noite, viu? Se joga! Você não cumpriu o juramento, acabou com nosso casamento. Jurou em cima do altar que pra sempre ia me amar. Mentira, foi amor de mentira. E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida, o carro popular, a viagem que eu ia marcar, sonho acabou. Acabou. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame e dar trabalho pro povo. Eu vou tentar acertar no jogo. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar vexame.